Fica o 7 no 7, por gentileza. O 7 rádio tá com... tá muito baixo. E agora? Agora sim. Tá autorizado pro Galeão 340 nível. Decola da 10, saída da Euleda Bridge, onde intercepta o Zulu 10 e prossegue até o destino. Após decolagem, curva à direita, 5035 é o transponder, 10935 é a frequência do controle. 340 Galeão, Apé Zulu 10. Decola da 10 direita da Euleda Bridge e intercepta a aerovia. Transponder 5035, controle 1935, abjet 5717. Protegimento correto, chama para o push. Camarada, obrigado. Dia. Desça para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 012, acende a identificação. Andei 3201, desça para 2.000 pés, chegada bom, o ajuste no 012. Muito bom dia. Para Confins nível 340, está autorizado. Da cola da 10, saída da Euleda Bridge. Bridge intercepta Upper Zulu no meia e prossegue até o destino. Aciona 5036 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Thank you. transponder, por gentileza, sua mensagem vem intercortada. O mamis, ela vem intercortada de novo. 5036, confere. 5890, faz o check no seu rádio que a sua mensagem está vindo intercortada, por favor. Agora sim, 5/5. Seu cadastramento está correto, me chama para o push no finger 055890. Federal, grato. 890. Vem 201 na autoridade LF, o ajuste 1012, reporte avisado. Autorizado. Exato final, TAM 3201. Torre 1862, TAM 3201. 86? Meia dúzia. Salvador, bom dia, TAM 3201, baixo da base. 3201, muito bom dia, tem livre pouso na 10, o vento é calmo, chefe 3. Baixo da base. É a 749-01 autorizado, vai que acionamento chama táxi. Zero um no solo, 01 no livro à direita, prossegue Alfa Juliette para o 09. Alfa Juliette para o 09, tá? 3201. Manda um MZ517 no 2, por estacionamento. 5717, coordenando com a equipe de solo, assim que o tráfego da companhia inicial táxi, autorizado push no 02. Condenação após o tráfego da companhia, autorizado 5717. O MZ-6649 para o táxi, a bordo, 4 horas 10, com 20. Prossegue de alfa, me chama pronto no ponto de espera. Prossegue de alfa, me chama no ponto de espera para o ponto de espera. Autorizado alinhar, decolar pista 10, Venta Calmo, M6749. Alinhar de apoio, galera, alinhar de apoio, galera. Autorizado, puxa back acionamento em cima táxi, 5890. Autorizado, 5890. WebJet 5717 para o táxi, POB 107, autonomia 3h45, alternando com 5. India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, o 5717. India Alpha, chama no ponto de espera, 5717. 6749, decolou agora o 08-619-35.2. 1935, por. Controle Salvador, muito bom dia, WebJet 6749, passando 1.500 pés na Arboreto. Bom dia, 6749, sol 340, sai da arma. 30340, 6749. pode estar pronto, tempestade de despeche. A linda cola pista 10, o vento é calmo. A linda cola, despeche de despeche. O MS-749 pode voar, Abo? MS-749. Desculpa, não compreendeu? Pode voar, Elefa. Ok, Elefa, MS-749, obrigado. Para o táxi, coisa 0, POV 92, autonomia 0320, Fernando Galeão. Dois a bordo, 3 horas e 10, Galeão, confere. Sim, Matheus. Prossegue via Indy Alpha, me chama pronto no ponto de espera, web. Indy Alpha, você terá pronto, coisa 0. Sabe, 890. Tirou 7, decolou 012, 119, 3.